falta na cena, realidade no tema. O povo pobre agoniza na mão do sistema. Se liga só, então segura os B.O. Vim pra injetar consciência, atitude e respeito pros camarada que querem respeito. Ataque fulminante em defesa do pobre preto. Então chegado, fica bem formado. É bom ficar velho, bem atualizado. Que o sistema carcerário, meu irmão, tá embaçado. Rebelião, sufoco, tudo de novo. Sistema nota zero, sem controle. Amargo envenenado, você não sabe como é lá no outro lado do muro. Tem cheiro de morte no ar, pode acreditar. Você parado pensando que isso irá mudar. Se liga e vá reivindicar. Eu busco inspiração, boto fé no moleque. Que de sinal, e sinal, vende picolé e chiclete. O pirraia se agrava, vendo comercial na TV. Vai buscar seu sonho de consumo com APT. Bota fé, bem na cara da burguesa cadela que vadia, meu véi. Tem nojo da favela, 15 anos de idade. Já tá pra matar ou morrer, mas um demônio criado por você. Aqui é o AF, meu véi. A voz da rua, sem abaixar a cabeça, porque a luta continua. Enquanto Cristo não voltar, pode acreditar. Nós vamos narrar o grande desastre em massa. Nós vamos narrar o grande desastre em massa.